Ella va a ficar muy alocada. Mire, mi amor, yo soy el seductor de lámpara. Cuando llega na balada junto con as amiguinhas, enche o copo de gelada, bebe até fica louquinha. Cuando bebe fica louca, cuando vê uma boca beija, tira o salto, perde a linha, sobe em cima da mesa. Pero mi lámpara es francesa.